Aquele jumentinho entra na cidade sagrada. Não teve nenhuma glória aqui na terra. A coroa que recebeu foi de espinhos, o cetro foi uma cana de açúcar e o trono o madeiro infamante. Nós reclamamos porque não temos uma casa própria, um apartamento de luxo, uma cobertura na beira-mar da Ponta Verde, da Pajuçara, não sei qual é o melhor bairro aqui. E Jesus dizia: as raposas têm suas tocas. E as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Sem reclamar, claro. Exemplificou o desapego e a renúncia ao máximo para nos dizer que deveríamos acumular tesouros no céu e não aqui na terra, que o Pai nos proveria porque sabe que nós temos necessidade dessas coisas. Renunciou a ter uma família. Nós reclamamos porque não casamos. Aquelas titias encalhadas, não é? Se revoltam com Deus pela prova que estão aprendendo ali a valorizar a família, que talvez tenhamos mal barateado antes. Estamos aprendendo, ou então estamos tendo a oportunidade de nos dedicar mais à doutrina espírita, como fizeram os santos. Divaldo nunca casou, Chico Xavier. Jesus renunciou a ter a alegria de ter filhinhos, de ter uma esposa que o aconchegasse nos momentos de dificuldade. Jesus renunciou a tudo em nome da humanidade. Nós reclamamos dos amigos que são ingratos, que às vezes não nos compreendem e nos traem mesmo a confiança. E os melhores amigos de Jesus o abandonaram no momento mais importante da sua existência. Somente João, criança ainda, 16, 18 anos de idade, junto das mulheres, está aos pés da cruz. Todos os outros se foram. E ainda assim, ele retorna para eles sem nenhuma crítica, sem nenhuma revolta, dizendo: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vos la dou como dá o mundo, porque o mundo é incapaz de vos dar a paz. Só Jesus pode nos dar a verdadeira paz. Então não se revoltou com eles, mas ajudou aqueles homens. E foi visitar Judas, inclusive, nos diz Amélia Rodrigues, nas regiões umbralinas, que não o reconheceu, tão transtornado pela traição e pelo suicídio. Mas ele vai visitá-lo. Porque um verdadeiro amigo jamais abandona o companheiro no momento da necessidade. Jesus renunciou a tantas coisas. Reclamamos porque não temos vestes, roupas importadas, marcas de grife, enquanto ele andava com simplicidade. Não tinha roupas caras. E ele e nós, por exemplo, reclamamos, e mesmo aquelas suas roupas simples no momento da crucificação, lhe são retiradas. Soldados romanos deitam a sorte sobre aqueles panos ensanguentados. E ele deixa a terra despido ou em trajes sumários. Não teve sequer um túmulo onde ser enterrado. Por empréstimos, o José de Arimateia, que era um doutor do Sinédrio e seu amigo, Jesus foi o ser mais inclusivo, amigo de José de Nicodemos, que também era um fariseu, um doutor do Sinédrio, quando fala o célebre diálogo da reencarnação, em tantas outras passagens, cinco delas. Ele não tem um túmulo onde ser enterrado. Reclamamos porque não temos o dinheiro e ele também não tinha. Na hora de estado a pagar o tributo, fala: Simão, lança o anzol no rio, pescarás um peixe, dentro dele encontrarás uma dracma e paga com ele o tributo. Não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha amigos verdadeiros. Nos deu tantos exemplos de renúncia ao máximo. Nós não precisamos ser iguais a ele, mas temos que ter a consciência que temos que nos desapegar até das pessoas, porque os nossos entes queridos retornarão ao mundo maior. Talvez nos abandonem aqui na terra, entre aspas, porque poderão estar conosco. Poderão entrar em contato conosco pela oração, durante os sonhos e em tantos momentos. E Jesus nos entrega a sua mãe, a João, dizendo: Filho, eis aí está tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. entregou a sua mãe o maior tesouro.